andrecedesmoral.com.br. Sucesso! Tô lançando boa, a culpa é minha. Tá fazendo também a Patricinha. Geral no Instagram, não dá de bobeira. Geral no Instagram, não dá de brincadeira. Então desce com a pepeca fazendo a pose de maluqueira. Desce com a xereca fazendo a pose.